anos aí, muito jogo, muito competitivo. Nosso time estava bem concentrado hoje, ligado no jogo. Sabia que podia jogar com o resultado do empate, então isso deu tranquilidade para a gente entrar em quadra e fazer o nosso papel. Foi importante aquele gol, aquele momento no primeiro tempo foi de contra-ataque, né? Bola roubada ali. Na verdade, foi um contra-ataque do contra-ataque, né? Eles saíram no contra-ataque e nós conseguimos recuperar a bola. E é um gol que dá tranquilidade, né? Finalzinho do primeiro tempo, jogo amarrado, jogo truncado, as duas equipes são muito fortes. E esse foi muito importante aquela roubada de bola ali do Rodrigo, que deu tranquilidade pro nosso time na hora que ele fez o gol. Estava no passado.